No último dia 12, como você já deve saber, o Senado concluiu a votação da admissibilidade do processo de impeachment da presidenta Dilma. Isso pela manhã. À noite, no mesmo dia, aqui em Arapiraca, no auditório da UNEAL, o desembargador Tutmés Airan fez uma apresentação intitulada O Judiciário e a Crise Política no Brasil. Esta apresentação foi gravada e estou publicando agora aqui no Politicast pelo Agreste à Esquerda. Como a gravação ficou um tanto grande, eu dividi em duas partes. A primeira parte vai trazer apenas a fala principal do desembargador Tutmés, e a segunda parte vai incluir as falas iniciais que teve na noite dos outros participantes da mesa e a sessão de perguntas ao final. Espero que vocês gostem. Como estamos numa academia de ensino superior, podemos dizer que estamos, de fato, numa escola livre. Por isso, passamos a conduzir a palestra O Poder Judiciário e a Crise Política Brasileira. O palestrante possui graduação em Direito desde 83 pela Universidade Federal de Alagoas, a nossa querida UFAL, e mestrado também na área de Direito pela Federal de Pernambuco. Atualmente, é desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas e professor da UFAL, com vocês, o desembargador cidadão arapiraquense Tutmés Airan de Alagoas. Inicialmente, dizer da alegria de estar aqui mais uma vez. Para mim é uma alegria estar aqui, mas uma tristeza profunda, porque nós somos, nesse momento, obrigados a fazer uma reflexão profunda sobre um golpe de Estado dado contra a democracia desse país, uma aparência de legalidade, chamado impeachment. Fundamentalmente, o processo de impeachment, ele é, sim, um processo previsto constitucionalmente. Não tenho a menor dúvida disso. Está lá na Constituição. É possível, no sistema presidencialista, que o presidente tenha um mandato interrompido, sim. Quanto a isso, não paira, como eu disse, a menor dúvida. Mas há, vejam, há um pressuposto que precisa ser observado para que a interrupção do mandato se legitime. Esse é também um pressuposto constitucional. Ou seja, é preciso que o presidente que venha eventualmente a sofrer o processo de impedimento ou de impeachment com queiro tenha cometido o famoso crime de responsabilidade. Esse é o pressuposto do processo de impeachment. Muito bem. As elites brasileiras absolutamente mesquinhas, em função de uma série de derrotas eleitorais, eleições absolutamente limpas e democráticas, e bastante inquietas com o projeto de transformação social por que passava o país, veja, e é preciso que se diga aqui honestamente, um projeto cheio de avanços e de recursos, um projeto que eu diria que fundamentalmente, veja, não operou assim transformações estruturais profundas do sistema capitalista, na verdade um projeto que tão somente até esse momento fez transferência de renda, quando tirou um pouquinho do rico para dar pobre, na forma do Bolsa Família, na forma do ProUni, não é? Em todos esses programas sociais do governo, mas isso já foi muito para as classes dominantes brasileiras, né? E aí, como não conseguiram ganhar a eleição, e como provavelmente não conseguiriam ganhar a eleição em 2018, porque muito provavelmente o candidato seria ou será Luiz Inácio Lula da Silva, eles aí, de uma forma absolutamente engenhosa, inteligente, né? Criaram essa história do impeachment. E como já havia predisposição de destituir a presidente, né, imaginaram uma presidente criminosa para só depois procurar o crime que ela cometeu. A engenhosidade, né, reside exatamente nisso. Muito bem. Para isso, contaram com um combustível fundamental, que foi, como está sendo, né, a famosa Operação Lava Jato. Começou, isso precisa ser reconhecido, como uma operação que tinha lá seus méritos indiscutíveis. Né, uma operação que se destinava a combater uma mazela brasileira, aliás, uma mazela internacional, uma mazela mundial, chamada corrupção. Mas logo se descobriu que, na verdade, muito mais do que pretender combater a corrupção, a Operação Lava Jato, conduzida pela Sua Excelência, Dr. Sérgio Moro, mostrou outras pretensões, eu diria. Porque duas coisas passaram especialmente a me chamar a atenção e a atenção de qualquer brasileiro um pouco mais atento. A primeira coisa é a seguinte, sempre uma operação baseada em investigações que se recusavam, a palavra é essa, se recusavam, sob argumentos absolutamente frágeis, a recuar no tempo para investigar a Petrobras também governos não petistas. E o argumento era um argumento absolutamente frágil. Não adianta ir além do governo Lula, ou aquém do governo Lula, para investigar, por exemplo, a Petrobras no governo FHC, ou a Petrobras no governo Sarney, ou a Petrobras mesmo nos governos militares. Não adianta, porque os eventuais crimes praticados teriam prescrevido. Mentira. Grande parte dos crimes ou das ações de improbidade praticadas são tecnicamente imprescritíveis. E aí já começa a surgir uma suspeita enorme. Bom, se a história passar o Brasil ali, vamos mesmo passar o Brasil ali, vamos investigar todo mundo. E quem tiver sua responsabilidade, né, que enfim, seja julgado, seja processado, eventualmente julgado, eventualmente condenado, como manda a lei, como se pratica em qualquer Estado democrático de direito. Essa é a primeira desconfiança. A segunda desconfiança é que a cada nova operação, né, e as operações eram intermináveis, como são intermináveis até agora, porque agora tudo indica que vai terminar, porque talvez o propósito já tenha sido alcançado, né? A cada nova operação, e contando com, né, um apoio decisivo, né, da grande imprensa nacional, passava informações que a gente chamava, como chama até hoje, de informações seletivas. E por que seletivas? Porque, na verdade, só vazava informações que dissessem respeito ao envolvimento de pessoas do governo ou de pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores e aos seus aliados históricos. As prisões, então, do Dr. Sérgio Moro são um exemplo contundente de seletividade. Ainda hoje está preso um ex-tesoureiro do PT, chamado João Vacari Neto, porque foi o cara que recebia as supostas propinas pagas ao PT para serem utilizadas nos processos eleitorais, para que o PT ganhasse, enfim, longevidade no poder. Curiosamente, os tesoureiros dos demais partidos, que receberam em tese as mesmas propinas, né, pagas a João Vacari, continuam todos soltos. E o argumento é escandaloso. Não, é, nesse caso não são propinas. Nesse caso são doações ilegais. Para a mesma situação, né, argumentos inteiramente diferentes, dois pesos, duas medidas. E aí vai Sérgio Moro, transformado pela extrema-direita nacional, pela grande imprensa, numa espécie de herói. Um herói que, para cumprir os seus objetivos pessoais ou políticos, não hesitava em desrespeitar a lei. E o episódio central, veja, foi a condução coercitiva do companheiro Lula. O que é que diz a lei? A lei diz que o homem pode ser incitado a comparecer perante a autoridade. Ele pode ser obrigado, mediante força, a comparecer perante a autoridade, se ele se recusa a fazê-lo. Isso naturalmente pressupõe o quê? Pressupõe que haja um convite e pressupõe que haja a recusa a aceitar esse convite. E aí chego na casa do companheiro Lula, às 5, 6 da manhã, coloco o Lula no camburão, já haviam combinado tudo com a grande imprensa, e estava os seus repórteres espalhados por pontos estratégicos e levaram o companheiro Lula para um aeroporto. Quando podiam levar, tranquilamente, para lugares muito mais adequados, né? Não vai se tomar o depoimento Lula, que aliás já tinha dado seguindo os depoimentos anteriores. Quando se toma um depoimento de uma pessoa que está prestes a ser acusada, quando a polícia o leva nesse sentido, qual é a razoabilidade? Levar para uma delegacia de polícia, nesse caso, delegacia de polícia federal. Estranhamente levaram para o aeroporto. E o blog do Luiz Narciso acabou denunciando que, na verdade, o propósito era levar o Lula para Curitiba, né? E lá já estaria esperando o seu decreto de prisão preventiva. Só não o fizeram, segundo a denúncia feita no blog do Luiz Narciso, porque o coronel da aeronáutica, responsável pelo aeroporto de Campos de Congonhas, não permitiu que o avião partisse. Na verdade, o Lula ia ser sequestrado, né, para Curitiba a pretexto de uma condução coercitiva absolutamente ilegal. E aí se pergunta, pô, mas o doutor Moro não sabia disso, não sabia que a pessoa só pode ser conduzida coercitivamente para prestar depoimento se é convidada e se recusa a fazê-lo? Sabia, sabia sim. Ele violou a lei, ele, juiz, violou a lei de propósito. Ele queria fazer aquilo, apesar da lei e contra a lei. Porque, enfim, era preciso, como ainda é preciso, desmoralizar o companheiro Lula. Ou, se for possível, arranjar um jeito de prendê-lo, de processá-lo e de condená-lo, de preferência, uma condenação em segunda instância, para que ele, condenado em segunda instância, não possa ser candidato à presidência do Brasil em 2018. Aliás, talvez esse seja o próximo ato das forças reacionárias desse país. Conseguiram derrubar a presidente e agora, para evitar que o Lula ganhe a eleição, vão arranjar um jeito de prendê-los. Eu tenho quase que convicção que isso possa vir a acontecer. Mas voltando ao doutor Moro, ele fez o que fez, sabia que o que fez, tem consciência disso, do que o que fez é ilegal, mas fez. E como não conseguiu o seu intento, né, porque o intento era levar o Lula para Curitiba, prendê-lo, né, com um decreto de prisão preventiva eventualmente absolutamente desnecessário, né, ele aí, para se vingar, no próximo passo, como juiz que mais parece polícia do que juiz, ele aí divulga os famosos grampos. Tinha mandado grampear as mais altas autoridades da República, inclusive a própria presidente da República, sem poder para isso. Porque se alguém pode mandar eventualmente grampear um presidente da República, é um ministro do Supremo Tribunal Federal, que ela goza de foro privilegiado. Então, grampeou altas autoridades da época, vejam, acompanhem o meu raciocínio, grampeou e entregou os grampos à Rede Globo de televisão. E aí, em horário nobre, no famoso Jornal Nacional, que aliás passou a ter uma durabilidade dobrada, tinha nos dias normais 20 minutos, 30 minutos, passou a durar uma hora, às vezes até uma hora e meia. E aí compartilhou uma leitura conveniente dos grampos, toda ela feita, grampos divulgados de forma seletiva, toda ela feita, né, para desgastar o Lula e a presidente Dilma perante a população, perante altas autoridades da República e perante instituições respeitadas. Conseguiram, né? Tem um depoimento que o Lula dá, que sugere que o Supremo está ou está acovardado. Né? Evidentemente que essa é uma fala que incomoda os senhores ministros. Evidentemente que é uma fala que desgasta. Evidentemente que é uma fala que antipatiza. Porque nenhum juiz, muito menos um ministro, gosta de ser visto, né? Ainda assim na intimidade, que eram telefonemas e gozam da proteção da intimidade constitucional, ninguém gosta de ser visto como covarde. Por causa, inclusive, de um desses telefonemas, do ministro Jacques Wagner com Lula, onde o ministro tece comentários pouco elogiosos à ordem dos advogados do Brasil, né? Por causa de um desses telefonemas, a OAB, que até então não apoiava o processo de impeachment, ressentida, passou a apoiar. Então, o que é que fez o juiz Sérgio Moro? Na verdade, ele legitimou, né? Aliás, mais do que legitimou, ele foi um artista de um golpe midiático, né, destinado a preparar o processo de impeachment. Não tem a menor dúvida disso. Isso é a contribuição de um juiz, a contribuição do Poder Judiciário, cúmplice nesse procedimento desavergonhado de impedimento da Presidente da República, uma pessoa que eles mesmos sabem que é uma pessoa decente e é uma pessoa honesta. Mas a contribuição do Poder Judiciário, ela não começou aí não. Curioso como sou, eu comecei a analisar o procedimento do Poder Judiciário através de vários juízes e de várias decisões. E aí me chegou às mãos, através de um assessor, uma sentença judicial, uma juíza lá da comarca de São Paulo, que julgava uma ação proposta pelo Lula contra a revista Veja. Foi combatendo a célebre capa da revista Veja, onde a Veja colocou o Lula vestido de presidiário atrás das grades. O Lula entrou com uma ação de reparação de danos morais, alegando que tivera a sua imagem, a sua honra, afrontada pela revista. A juíza pegou a ação e numa decisão vertida e péssima em português, né, com vários atentados à última flor do Lácio, ela julga antecipadamente o processo e diz que a revista Veja atuou nos limites da liberdade da expressão do pensamento da opinião. E os argumentos são curiosíssimos. Ela diz assim, não, ela, a revista só expressou o pensamento de parte da sociedade, afinal de contas, o pichuleco existe. E aí eu fiquei a analisar a sentença. Um homem contra o qual não há sequer processo penal instaurado, é colocado atrás das grades, vestido de presidiário. E essa juíza não reconhece excesso nessa manifestação. É evidente que há excesso. Qualquer estudante de direito do segundo período, do terceiro, do quarto período, percebe isso. Mas ela não percebeu, a juíza, porque não quis perceber. Porque, na verdade, era a sentença que legitimava, e aí é um outro papel triste do judiciário nesse contexto, legitimava o linchamento moral do companheiro Lula e de petistas e de aliados históricos desse projeto de poder. Quando o papel do judiciário é exatamente o oposto. Um dos papéis mais relevantes do poder judiciário é proteger as pessoas contra moralismos brutais que fazem com que as pessoas sejam julgadas apressadamente, que as pessoas sejam moralmente massacradas apressadamente, como se pudessem ser objeto de linchamentos. Então, o Sérgio Moro, que tinha, na verdade, autorizado, mais do que autorizado, patrocinado o linchamento moral, o linchamento midiático, ao esforço do Sérgio Moro, se somou o esforço dessa juíza. Na verdade, legitimando e autorizando o linchamento moral. Mas não parou por aí. Quase que eu tenho um artigo que eu faço uma reflexão em torno dessas diversas decisões judiciais, né? Foi publicado em alguns blogs nacionais. Não parou por aí. Eis que, para ajudar a presidente Lula, a presidente Dilma, nesse momento de agonia, o Lula resolve aceitar ser ministro-chefe da Casa Civil. Um ato político absolutamente corriqueiro, absolutamente banal. Né? Eu, inclusive, tive acesso a gravações telefônicas, fruto desse processo de gancheamento. Se eu tive acesso, através de blogs, né? As altas autoridades, o Poder Judiciário, qualquer juiz teve acesso. E há alguns telefonemas onde o Lula é praticamente instado, praticamente obrigado a aceitar. Tem um telefonema do ministro, do governador do Piauí, o Edson Dias, um telefonema de mais ou menos 5 minutos. O Edson só falta suplicar o Lula: Lula, só você pode salvar a presidente Dilma com a sua habilidade, com a sua competência. E ele diz no telefonema, ele diz assim: mas o Edson, eu estou receoso, rapaz, de aceitar esse negócio, porque se eu aceitar esse negócio, vão dizer que eu estou aceitando esse negócio para ganhar foro privilegiado. Ele diz, em alto e bom som, eu tenho esse telefonema. Ora, se eu tenho, é obviamente que o telefonema é de domínio público, mas não. A nomeação do Lula foi tida e havida repetidamente pela grande imprensa, como uma nomeação exclusivamente destinada a evitar uma prisão anunciada. E de alguém que sequer tinha sido formalmente denunciado por crime algum. Como até hoje não tem denúncia nenhuma. Ou seja, não há acusação alguma. Mas não, Lula quer ser ministro para fugir das garras do Sérgio Moro. E aí me chega, esse foi um episódio absolutamente degradante do Poder Judiciário, me chega um juiz federal de Brasília, é nominado de Itagiba Cata Preta Neto. Esse juiz concede uma liminar determinando que o presidente Lula não poderia assumir a chefia do gabinete de Lula. Muito bem. O argumento. Essa é uma nomeação com claro quesito de finalidade. Na verdade, a finalidade não é fazer com que o Lula seja o ministro. A finalidade é fazer com que o Lula se proteja, porque a partir do Ministério não é foro privilegiado, se proteja de uma prisão anunciada a lá Sérgio Moro. É o argumento do juiz. Eis que bons jornalistas, e ainda bem que existem bons jornalistas nesse país, descobrem que esse juiz, Itagiba Cata Preta Neto, no dia anterior, ou aliás, na noite anterior à decisão, saiu mais ou menos no começo da tarde, na noite anterior à decisão, ele participava, como de fato participou, alegre e divertidamente, cercado pela família, de uma manifestação em Brasília pro impeachment. E o que é pior, colocou foto dele lá no Facebook, na página do Facebook. E nessa página do Facebook, está lá comentários desairosos em torno da presidente, compara a presidente Dilma uma bruxa, diz num determinado momento que, olha, é preciso derrubar essa presidente, que derrubando essa presidente, nós vamos poder viajar de novo, porque o dólar vai baixar. E esse homem, seja, que se sabia suspeito, é evidente que se eu tenho esse nível de avaliação da presidente, desse nível de antipatia pela presidente e pelo seu governo, posso decidir uma questão. Se eu tiver um mínimo de honestidade comigo mesmo, um mínimo de honestidade para com a minha função republicana, esse homem decide proibir a assunção do presidente Lula à condição de ministro-chefe da Rádio. Publica-se o Facebook dele, ele tenta apressadamente tirar a página do ar, mas já estava na imprensa. O rei está nu. Mas o pior ainda estava para acontecer. Se descobriu, vejam, se descobriu que entre o processo, entre a entrada do processo no sistema da Justiça Federal, a ida do processo à Secretaria da Vara do Dr. Itagiba e a decisão, transcorreram 58 segundos. Isso é um exemplo da justiça ideal, célere, absolutamente célere. Uma coisa abjeta, né? Uma coisa que denuncia de forma eloquente o quê? Que, na verdade, a decisão já estava pronta, aguardando apenas o processo chegar. E ele não teve nem a sacação. É tão desonesto, acredita tanto na impunidade do cargo de juiz ou na impunidade que o cargo de juiz provoca, que não teve nem o cuidado, não, peraí, entrou agora, vamos dar uma aparênciazinha de legalidade disso, daqui a uma hora eu solto a decisão. Mas não, saltitante, feliz, absolutamente feliz, soltou a decisão em 58 segundos. Mas o que é pior, depois, investigando melhor lá com a minha assessoria, eu descobri que a decisão estava no sistema 2 horas antes do processo chegar na vara dele. 2 horas antes, está lá registrado. Está lá, fomos em todas as abas, analisamos tudo, todo o percurso estava lá. Até um juiz. É um juiz mãe de Ná. É um juiz que tem dons mediúnicos da premonição, né? Porque é um juiz que produz uma decisão antes do processo chegar, sem saber sequer o documento das partes. Toda parte que requereu a decisão, uma vergonha, uma vergonha. Essa decisão, naturalmente, até pela repercussão que causou, ela foi revogada pelo Tribunal Regional Federal lá da região. E quase, depois foi revigorada pelo ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, que eu tenho a impressão, me perdoe o ministro, que tinha também de ter autoridade de declarar suspeito, porque é o ministro que tem dado declarações contundentes contra o governo e contra o ex-presidente Lula e contra os aliados históricos desse projeto de poder. É um ministro, portanto, que não tem a necessária intenção para decidir coisa nenhuma em torno desse conflito. Não tem. Pois bem, em linhas gerais, esse tem sido o comportamento do Poder Judiciário. Em todo esse caldo, né, político, cultural, que conduziu ao impeachment da presidente Dilma, ou ainda, né, ao seu afastamento, até que o impeachment seja formalmente declarado, que para mim, do ponto de vista político, são falas contadas. Politicamente, não há mais o que fazer. Não há como reverter. Porque, enfim, se estabeleceu nesse país o voto imediato parlamentar e, quem sabe, judiciário. Eu vou dizer porque, quem sabe, né? Porque eu ainda tenho um fio de esperança na atuação do Supremo Tribunal Federal. Esse fio de esperança, naturalmente, ele oscila. Ele teve, assim, momentos de maior crença quando eu vi a atitude do ministro ali, né, uma primeira atitude digna de aplauso, quando ele, depois da condução coercitiva do Lula e da divulgação dos danos, ele aí fez uma decisão onde ele colocou o doutor Moro no seu devido lugar e disse claramente que o doutor Moro errou, disse claramente que o doutor Moro extrapolou do seu poder e o doutor Moro foi quase que obrigado publicamente a pedir desculpas, né, ao ministro Ori e ao Supremo Tribunal Federal. O primeiro gesto, digno de aplauso. O segundo gesto, digno de aplauso. Ele aí, provocado pela Procuradoria-Geral da República, em ação cautelar, ele decidiu, ainda que tardiamente, mas decidiu, por afastar o mentor do impeachment e o motor do impeachment, né, Eduardo Cunha, do cargo de presidente da Câmara, e, pasmem, numa decisão inédita, porque contrariou, inclusive, a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, pasmem, ele resolveu afastar o Eduardo Cunha do exercício do próprio mandato. E posso dizer que o fez muito bem. E o fez dizendo assim, eu vou ler trecho da decisão. Ele diz assim: poderes são politicamente livres para se administrarem, para se policiarem e se governarem, mas não para se abandonarem ao descaso para com a Constituição. Embora funcionem esses poderes sob o impulso de suas respectivas lideranças, embora tenham uma autonomia para perseguir os louvores e os fracassos daqueles que temporariamente lhes imprimam comando, são todos eles geneticamente instituídos pela mesma Constituição. E por isso estarão sempre compromissados com o espírito constitucional. Bela decisão. Bela decisão. Afastou Cunha da presidência da Câmara e afastou Cunha do exercício do mandato. Mas, eis que, estado a se pronunciar sobre a rigidez sobre a legalidade, sobre a decência daquela sessão desavergonhada da Câmara Federal que autorizou o processamento do impeachment pelo Senado contra a presidente Dilma. Aquela sessão que escandalizou o país, aquela sessão que ridicularizou o país aos olhos do mundo, aquela sessão onde os senhores deputados federais se esmeraram em disfarçadez, aquela sessão onde permitiram, onde deram autorização ao Senado para instalação do procedimento contra a presidente, sob os mais estapafúrdios argumentos possíveis, né? Em nome do meu pai, do meu filho, em nome de Deus, né? Em nome da paz de Jerusalém, em nome do meu marido, prefeito honesto, no outro dia preso, desviando dinheiro lá da saúde do município dele, né? Em nome do neto que ia nascer, né? Em nome do cachorro, do elefante, do jumento, da vaca, né? Em nome do diabo, não é verdade? Se discutiu tudo naquela sessão, menos a essência do que se devia discutir, né? Em nome, e aí foi um escárnio, né? Em nome ou em homenagem ao coronel torturador do Yanni Ustra, o que tinha sido o coronel que torturou a presidente, não respeitou sequer, né, o sofrimento e a dor de uma mulher. Em nome de tudo isso, né, autoriza-se o Senado a afastar a presidente. E autoriza o Senado a afastar a presidente de forma irresponsável, porque, na verdade, eles não podem enfrentar, porque não tem argumento para isso, não podem enfrentar o debate em torno da existência ou não do crime de responsabilidade. E aqui eu vou tentar explicar um pouco para vocês, porque é que não há em absoluto o menor vestígio de crime de responsabilidade. Eles tentam evitar esse debate de qualquer maneira, porque se fizer esse debate, o impeachment é absolutamente, aos olhos de todos, absolutamente insustentável. De que se acusa a presidente Dilma? Na verdade, se acusa a presidente Dilma de irregularidades fiscais. Duas irregularidades. A primeira, a chamada pedalada fiscal. Um gesto, uma conduta que consiste em pegar dinheiro dos bancos oficiais, o Tesouro Nacional pegando dinheiro dos bancos oficiais, Caixa Econômica e Banco do Brasil, no caso específico, para financiar o plano Safra. Ou seja, para financiar o pagamento do Bolsa Família, né? De todos esses programas sociais do governo. Então, a acusação é, segundo os acusadores, violaria a conduta da presidente Dilma, violaria o artigo 10, número 9 da lei que regula os crimes de responsabilidade. E aí, eu vou ver esse artigo, né? Aí tá lá. O que é que diz o artigo 10, número 9 da lei do crime que regula os crimes de responsabilidade? Que é proibido ao gestor, ao presidente, tomar empréstimos, dos entes federados. Quais são os entes federados? A União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal. E de suas autarquias ou de suas fundações. Ou seja, o que é proibido para o presidente? Não pode tomar empréstimo dos entes federados e das autarquias, das sociedades de economia mista, das fundações vinculadas aos entes federados. Aí vem a pergunta que não quer calar. O presidente fez isso? Não. No máximo, a presidente, se é, vamos admitir, ela tomou empréstimo? Não, aos entes federados. Ela tomou empréstimo a quem? Ela tomou empréstimo aos bancos estatais, aos bancos federais. que não se confundem em absoluto com os entes federados. Em síntese, para quem é estudante ou operador do direito, falta a essa conduta para ser considerada como conduta criminosa o que a gente chama de tipicidade. O que é a tipicidade? É a adequação da conduta real daquela conduta que a presidente praticou com a conduta descrita na lei penal. O que é que a lei penal proíbe? Empréstimo com os entes federados. O que é que a presidente fez? Empréstimo com os bancos estatais. São a mesma coisa? Não. Então, se não são a mesma coisa, não há tipicidade penal. E não havendo tipicidade penal, não há como se falar em crime. Aí sabe o que eles dizem? Eles estão. Bem, não é a mesma coisa não, mas é assemelhado. Ou seja, é parecido. Não se pode incriminar as pessoas através desse raciocínio. É proibido usar a analogia em direito penal. Quem usava analogia em direito penal eram os nazistas, no Terceiro Reich, em 1933. Tem lá um artigo que diz, se uma conduta X não é crime, pode ser segundo o entender do bom espírito do povo. Ponto. Ou seja, tudo que o Hitler quisesse que fosse crime era dependendo do seu querer. Evidentemente que a humanidade avançou e o fez muito bem e construiu o argumento da tipicidade como escudo contra os abusos do poder estatal. Ou seja, só é crime aquela conduta que se ajusta a um modelo previamente estabelecido na lei. A conduta da presidente definitivamente não se ajusta. Ela está sendo criminalizada com base na tese de que o seu comportamento foi semelhante àquilo que está previsto na lei dos crimes de responsabilidade. Isto é um escândalo do ponto de vista do ordenamento jurídico. Não só proibido pelo ordenamento jurídico brasileiro, como proibido por todos os ordenamentos jurídicos ocidentais. Não há tipicidade. E quando não há tipicidade, não há crime. E a garantia da tipicidade é exatamente para evitar que um querer criminalizante produza artificialmente um crime, né, contra, sobretudo, os seus inimigos políticos. É o que está a acontecer nesse país, nesse estado. Mas mais além disto, a outra conduta que se diz criminosa da presidente Dilma é o fato dela ter remanejado recursos estatais, tirado recursos de uma rubrica, colocado em outra equipe, sem autorização do poder legislativo. Essa acusação é de uma hipocrisia que impressiona a quem, inclusive, não tem vergonha. Vamos a ela. De fato, a presidente Dilma remanejou recursos através de decreto sem autorização do parlamento. Mas o próprio parlamento brasileiro, provocado pela presidente, convalidou esses decretos. Convalidar significa tirar dos decretos qualquer vício ou qualquer defeito. Significa dizer na prática, presidente, a senhora não nos consultou realmente, mas nós estamos avaliando aqui, não houve nada demais, e tudo que a senhora fez, nós estamos concordando. É a convalidação. Isso, do ponto de vista técnico, quer dizer o seguinte: o que era crime, a partir da convalidação, deixou de ser. É o que a gente conhece como abolicio crimes. Ou seja, a abolição de um crime através de uma lei posterior. E foi exatamente o que aconteceu. Mas mais que isso, a conduta praticada pela vez Dilma é largamente praticada, ou era largamente praticada por todos os governantes desse país. De governadores até a presidência. E aí inclua-se o presidente Lula, o presidente Fernando Henrique. Isso sugere, vejam, isso sugere, no mínimo, que essa conduta não tem a gravidade que se exige de uma conduta tendente a ter como sanção um afastamento da presidente. Agora mesmo, antes de vir, eu estava lendo um artigo do insuspeito, nesse quadro, do insuspeito ministro Joaquim Barbosa. E o ministro Joaquim Barbosa disse assim, num determinado momento da sua fala, o que estão fazendo é inteiramente desproporcional, o princípio da proporcionalidade. Afronta as leis financeiras do Estado são meras irregularidades que não justificam uma sanção desse tamanho, dessa gravidade. Veja, não sou eu que estou dizendo. É o ministro Joaquim Barbosa, que definitivamente não morre de amores pelo PT, nem morre de amores pelo presidente Dilma. Esse argumento da proporcionalidade já retira da conduta o seu caráter criminoso. Mais um argumento. Mas o fato dessa conduta ser largamente, ou ter sido largamente praticada, e ser válida, o TCU até então não entendia como irregularidade o que é que houve. Houve uma articulação política que fez com que o TCU mudasse o seu entendimento. O que era regular passou a ser irregular. Os tribunais, inclusive o Tribunal de Contas da União, pode mudar de entendimento? Pode. Os tribunais mudam de entendimento em torno de diversas matérias com muita frequência. O que não pode é fazer com que esse entendimento se aplique retroativamente. O entendimento só pode se aplicar daquele momento para diante, porque foi uma obviedade. A presidente estava praticando as condutas acreditando na licitude dela. Então vem uma jurisprudência e diz, essas condutas são ilícitas e vão atingir, vão retroagir para atingir o comportamento da presidente Dilma. É evidentemente que se ela soubesse que essas condutas viriam a ser ditas como criminosas ou irregulares, ela não as teria praticado. É uma questão de consenso. Na verdade, se ela praticou é porque acreditava, porque confiava na licitude e na regularidade dessas condutas. O que é que o TCU fez? Mudou as regras com o jogo sempre jogado e inventou um dolo que não existe. A presidente Dilma, até por conta dessa circunstância, não agiu com dolo algum, que é um elemento central do crime de responsabilidade, que é meu dolo. Eu pratico a conduta sabendo que ela é criminosa, mas eu quero praticar a conduta. Esse é o dolo. Evidentemente que a presidente Dilma não fez isso. Praticou a conduta acreditando, por conta da jurisprudência até então vigente, que o seu comportamento era regular e lícito. Mudou-se as regras do jogo, com o jogo sendo jogado, né, para fornecer o pretexto do crime de responsabilidade. O que é que fez o parlamento? Pegou a posição do TCU, que desaprovou com base nesse argumento medonho as contas da presidente Dilma e transformou esse argumento num crime de responsabilidade. Então, a conduta transitória da regularidade para irregularidade para criminosidade. Na verdade, deliberaram previamente que a presidente Dilma tinha que ser criminosa. E deram um jeito grosseiro de encontrar um crime para ela. Tinha que encontrar. Porque, enfim, era preciso depor a presidente pelo menos uma relativa aparência de legalidade. É triste que esses caras, à base desses falseamentos todos, tenham conseguido, né, afastar a presidente por 180 dias. Politicamente falando, nós, a presidente não tem a menor chance de retomar o mandato. Né? Passar a governar a partir de hoje, né? A partir de hoje ou a partir de amanhã? Pois é, já anunciaram um belo ministério, feliz ministério, ministro da Educação aqui, que vai cuidar da vida de vocês, e cultura. E cultura. É o ministro pernambucano, Mendonça Filho, né? Um exemplar de um homem educado, um homem culto desse país, né? E agora, minha gente, só resta agora rezar e esperar pela atuação do Supremo Tribunal Federal. E aí são duas correntes que se degladiam dentro do Supremo hoje. Eu vou explicar para vocês. A primeira corrente entende que a atuação do Poder Judiciário no procedimento do impeachment deve se limitar, como já, aliás, já fez, a estabelecer o ritmo do processo de impeachment. Tudo mais é insuscetível de controle. Faz parte do poder superando, né, do Senado Federal, alçado pela Constituição da República, a condição de juiz desse processo de impeachment. Ou seja, o que o Senado decidir está decidido e o Poder Judiciário não pode meter a colher dele nessa história. Essa é a posição. Eu diria que é a posição do agrado dos golpistas, né? É a posição do ministro Gilmar, é a posição do ministro Toffoli, é a posição do ministro Fux, é a posição do ministro Celso de Mello, e, infelizmente, é a função do ministro Teori. O mesmo Teori que afastou o Eduardo Cunha da presidência da Câmara e do Senado sob o argumento de que era preciso preservar a Constituição, decidindo liminarmente o pedido da AGU para anular a autorização dada pela Câmara Federal ao processamento do impeachment pelo Senado, ele diz assim: sendo assim, não há base constitucional para qualquer intervenção do Poder Judiciário que, direto ou indiretamente, imposte juízo de mérito sobre a ocorrência ou não dos fatos, ou sobre a procedência ou não da acusação. O juiz constitucional dessa matéria é o Senado Federal, que, previamente autorizado pela Câmara dos Deputados, assume o papel de tribunal de instância definitiva, cuja decisão de mérito é insuscetível de reexame, mesmo que seja pelo Supremo Tribunal Federal. Então, Essa é a função, infelizmente, dentro do ministro Teori, que mudou de função, interessante, né? Para afastar o Eduardo Cunha, o Supremo podia controlar o ato político. Mas para barrar o processo de impeachment, o Supremo não pode controlar o ato político. Né? Então hoje são 5 ministros já declaradamente a favor da omissão. Né? Da omissão, que nesse caso é uma omissão que legitima o voto. Nós temos mais outros, são outros 6 ministros, né? São 11, né? Dos 11, 3 são declaradamente pelo controle. Ministro Barroso, ministro Lewandowski e ministro Marco Aurélio Mello. Então, eu diria que está 5-3. Não se sabe ainda a posição da ministra Carmen Lúcia, da ministra Rosa Weber e do ministro Fachin. Então, a situação é difícil, eu diria, inclusive para reverter o processo de impeachment no próprio Supremo Federal, e é uma dificuldade que, para mim, chega a ser uma coisa escandalosa, e eu vou dizer por quê. Não é difícil de entender. Eu vou comparar o procedimento de impeachment com o Tribunal do Júri. Tal como o procedimento de impeachment, no Tribunal do Júri, quem julga são juízes leigos. Os deputados e senadores são juízes, do ponto de vista jurídico, leigos. Assim como os jurados são juízes leigos. Certo? As decisões do Tribunal do Júri, por força de dispositivo constitucional, está lá, são decisões, e a função é explícita, são decisões soberanas. Isto quer dizer, o que o júri decidir, está decidido. Igual assim eu posso aplicar na decisão do Senado, ou na própria decisão da Câmara. São juízes leigos cuja decisão, de modo semelhante ao Tribunal de Júri, são decisões soberanas. Mas veja, me permita aprofundar a comparação. Mesmo sendo decisões soberanas, as decisões do Tribunal de Júri podem ser controladas pelo Poder Judiciário. Está lá. Quando, por exemplo, o jurado decide contra a prova dos autos, o Tribunal de Justiça dos Estados pode, provocado pelo advogado, atuar, reconhecer o equívoco e devolver o processo para o julgamento. Ou seja, a soberania do Tribunal do Júri, ela é uma soberania que, obviamente, tem limites. Um homem não pode dizer, por mais soberano que seja, que a conduta é criminosa, sem que a conduta claramente não seja criminosa. Então, esse raciocínio que vale para o Tribunal do Júri, vale muito bem para o Tribunal Constitucional que se transformou o Senado da República, por que não? Mesmo porque, sistematicamente, é preciso harmonizar essa soberania com um compromisso constitucional, vejam, de que não há lesão ou ameaça de lesão a direito de qualquer pessoa que não possa ser dirimida, discutida e resolvida pelo Poder Judiciário. Transpondo para o caso concreto, isso quer dizer, há direitos violados aí nesse procedimento de impeachment? Eu diria que pelo menos 3 direitos, que são bases da democracia e são dela decorrentes. Qual é o primeiro direito? O direito da presidente Dilma de completar o seu mandato. Só do mandato podendo ser afastada se cometer crime de responsabilidade. Então, ela diz que não cometeu. A toda evidência, como eu tentei mostrar aqui, não cometeu. Então, quem pode dirimir isso? O Poder Judiciário, mais especialmente falando, o Tribunal Constitucional. Qual é o outro direito violado aí, nesse procedimento? O direito de fazer prevalecer a vontade da soberania popular. A soberania popular foi às urnas e, através de 54 milhões de brasileiros, colocou a presidente lá. Eu, por exemplo, como eleitor, estou sentindo-me com meu direito violado. Eu votei na presidente Dilma e a minha expectativa, acreditando na Constituição e na sua força, é que ela pudesse completar o seu mandato. Ainda que eu tivesse críticas a esse mandato, mas ainda há um terceiro direito violado, e esse, para mim, é o mais grave de todos. É o direito de ver respeitadas as regras do jogo democrático. Isso é um direito meu e um direito de cada um de nós. Democrata é aquele que respeita as regras do jogo. Ou seja, eu perdi a eleição, vou me conformar, vou tratar de me organizar para, na próxima, tentar ganhar. O que é que se fez? Perdi a eleição, não me conformei. Entrei com a recomendação do TSE dizendo que havia fraude nas urnas. Aí foi feita lá uma perícia. Não, as urnas são honestas. Não estou conformado. Vamos mapear essa presidência do poder. Vamos inventar. Vamos dizê-la criminosa e vamos inventar um crime para ela. Aproveitando naturalmente o combustível da Operação Lava Jato. E foi o que aconteceu, ou é exatamente o que está acontecendo. Eu diria, para terminar, que a Constituição Republicana, nesse momento, agoniza. A Constituição Republicana pede socorro. O que estão fazendo nesse procedimento de impeachment desavergonhado é fazer com que boa parte da população perca a crença e o respeito nas suas instituições. E isso é definitivamente muito perigoso, né? Porque, no mínimo, é profundamente antipedagógico. Eu ganhei a eleição, respeitei as regras, estou sendo tirado do poder com base numa fraude às regras republicanas. E isto é definitivamente inaceitável. Pena que até agora o Poder Judiciário tenha contribuído decisivamente com essa farsa. Eu espero que o Poder Judiciário possa se redimir, olhar para dentro de si, ter vergonha na cara e cumprir com o papel que a ele é reservado constitucionalmente, que é de tutelar o direito das pessoas. E que direito é o meu? Direito da presidente Dilma, direito de cada um de nós, de fazer com que as regras sejam respeitadas. Quer tirar a presidente, tira. Mas o sistema presidencialista só pode tirar no final do mandato, através da eleição. Antes do fim do mandato, só o crime de responsabilidade. Mas não pode fabricar o crime, né? Artificialmente fabricar o crime como estão fazendo. É um escândalo mundial. As instituições internacionais estão perplexas. O presidente da França já declarou que não reconhece o novo governo. Assim como deve acontecer em diversos estados nacionais. E, bom, a nós cabe fazer a resistência e a denúncia. Uma denúncia que um papel importante, porque é o papel de legitimar isso que está aí. Eu, da minha parte, enquanto tiver forças, vou fazê-lo. Com todas as minhas forças. Muito obrigado.